Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o Papai Noel, tá chegando perto. Falta mais um mês e uma semana, né? Acabou o ano, acabou. Meu pai que falava, ó, quem na vida não rezou, na morte não tem nada pra oferecer. Então pode parar com essa correria. Se você não ajeitou até agora, pode deixar pro ano que vem. A discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez a cantora Nani Luca. A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres Mato Grosso e Matias. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, ela vai servir para muita gente. O povo está na nervosia danada, a oração de hoje é calma, calma, calma, calma. A dica, vou te ensinar a fazer hoje uma vitamina milagrosa, viu? Você lembra desta? Vou recordar uma música gravada em 1959, apaixonada demais. Esse cantor era uma figura, né? Orlando Dias. Eu começo trazendo aí Virgílio e Tiago, 40 graus de amor. Seu corpo molhado, todo arranhado, cor do pecado. Olhar provocante, você faz mistério, me tira do sério. Já nem sei se é dia ou é noite, me perco nos seus beijos, seu calor. Preciso dizer seu nome. Basta te olhar, te beijar, te chama de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão, pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor, só eu e você, 40 graus de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão, pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor, só eu e você, 40 graus de amor. Do pecado, olhar provocante, você faz mistério, me tira do sério. Já nem sei se é dia ou é noite, me perco nos seus beijos, seu calor. Nem preciso dizer seu nome. Basta te olhar, te beijar, te chamar de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão, pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor, só eu e você, 40 graus de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão, pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor, só eu e você, 40 graus de amor. Virgílio e Tiago, 40 graus de amor, para Neuraci Rodrigues, de Goiânia. Cleito, estou ouvindo o seu programa pelo celular. É uma grande alegria. Você vê como é, antigamente o povo escutava, era no rádio, né? Agora é no computador, no celular. O trem tá ficando bom, viu? Tá esparramando cada vez mais. Neuraci, um beijão para você. Esses meninos que eu toquei, o Virgílio, mas o Tiago, um deles é de Monte Carmelo. Eles estão lá pelo sul do Brasil, mas um deles é de Monte Carmelo, e a mãe dele sempre entrava aqui no... Deve estar ouvindo a gente agora lá na Super 95 FM, porque já está chegando lá em Monte Carmelo, né? E ela sempre me ligava pedindo, e eu tocava esses meninos, e eu quero dizer que aqui na Super 95 FM eles vão ter lugar, viu? Vão ter espaço aqui. Alcino Alves e Rocha, Porta do Mundo. Alcino Alves e Rocha, do Peão Carreiro, Porta do Mundo. Composição do Peão Carreiro para o Fernando Machado de Monte Carmelo. Ele está chegando para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. E ele é locutor da nossa co-irmã, a Monte FM, lá de Monte Carmelo. Fernando, um abração para você, viu? Um abraço aos meus amigos de Monte Carmelo. Graças a Deus tem muita gente boa que eu conheço lá em Monte Carmelo, né? Estou sempre por lá, o meu amigo Simão Sarquis, sempre que ele vai em Monte Carmelo, ele me chama e eu estou sempre rodando por ali, tá bom? Esse rapaz, ele tinha um programa de televisão, inclusive eu fui no programa dele algumas vezes, né? O Especial Sertanejo na TV Record. Agora eu não sei por onde ele anda, deu uma sumida boa, mas cantava muito. Essa gravação aqui é de 1985, Marcelo Costa, Poema. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you. amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudade de alguém que a gente quer e que não vem. Poema é o cantar de um passarinho que vive ao léu perdeu seu ninho. É a esperança de encontrar. Poema é a solidão da madrugada, um ébrio triste na calçada, querendo a lua namorar. Poema, poema é a noite escura de amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudade de alguém que a gente quer e que não tem. Poema é o cantar de um passarinho que vive ao léu perdeu seu ninho. É a esperança de encontrar. Poema é a solidão da madrugada, um ébrio triste na calçada, querendo a lua namorar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Marcelo Costa, Poema. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O ano tá acabando daqui lá para o carnaval, agora é só festa, né? Se você estiver organizando uma festa e não tiver os artistas, preocupa não. A RBM Música resolve para você, viu? Anote aí o telefone, 9981-3601. 9981-3601. Você vai contratar o show de Marcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Zeca Pagodinho, Uma Prova de Amor. Manda que eu faço chover, pede que eu mando parar. Manda que eu faço de tudo, meu amor, pra te agradar. Uma prova de amor, uma prova de amor eu dou se você quiser. Uma prova de amor eu dou se preciso for. Uma prova de amor eu dou, quem sabe assim você vê todo o bem que tem dentro de mim. Uma prova de amor pra ver sua razão, aprender a se curvar pro coração. Faço tudo pra ter você por perto, faço tudo pra ser merecedor. Eu tiro até a água do deserto, o meu coração está tão certo que vai ser o dono desse amor. Existia um vazio em minha vida, existia tristeza em meu olhar.

os teus lábios, estes lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos apagaram. Sou louco por ti, eu sopro por ti, te amo em segredo. Adoro teu porte divino, pela mão do destino a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar, do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até da roupa que tu vestes. Eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu porte divino, pela mão do destino a mim tu vieste. Tenho ciúme do sol, do luar, do mar. Tenho ciúme de tudo. Eu recordei uma gravação de 1959, eu tinha 9 anos de idade, era menino, morava lá no Coró, daí o Orlando Dias canta, ele cantava com um lencinho na mão, né? Era meio aviadadozinho, mas era uma figura, viu? Você lembra desta? Tenho ciúme de tudo. Pro Geraldo Hernandes, radialista de Monte Carmelo, ouvindo a Super 95 FM de Coromandel. Sucesso novo de Ataíde Alexandre. Coração na contramão. Te procurei pela casa, dedicara comigo. Não achei teu sorriso, nem ao menos um toque de adeus. Te procurei no meu peito, eu estava sozinho. Faltou o teu beijo, faltou o teu corpo no meu. Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, solidão acesa, coração na contramão. Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim. Chuva forte de paixão, eu e a tristeza. certeza, solidão acesa, coração na contramão. Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim. Ataíde Alexandre, coração na contramão, para o Rodrigo Mazzucci de Campinas, no estado de São Paulo, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Rodrigo, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, amor, já tô indo! Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Olha, se você quiser contratar o show de Eliane e Samuel, aí na região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, é só falar com a Silvânia de Oliveira, viu? A Silvânia que vai cuidar desses meninos aí, viu? É uma dupla sensacional. Tá começando agora, vocês aproveitam porque o cachezinho tá barato, porque a hora que estourar, ninguém dá conta de pagar, né? Eu me lembro que a Silvânia levou em Coromandel aí, o Jorge Mateus, essa turma toda que tá fazendo sucesso agora, passou antes em Coromandel, Lucas Luca, essa turma toda, né? Então, se você quiser contratar o show de Eliane e Samuel, liga pra Silvânia, pode ligar lá no telefone lá da Super 95 FM, é o 38410095, 38410095, fala com a Silvânia e você vai levar o show de Eliane e Samuel aí na sua cidade, tá bom? No próximo bloco, a dica de hoje, vou te ensinar a fazer uma vitamina milagrosa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma vitamina milagrosa. Você sabe que a gente deve procurar cada vez mais as coisas naturais, né? Fugir de trem pronto, com conservante, esse troço, viu? Essa quantidade de câncer que está tendo aí, porque a gente tem muito tempo que a gente está comendo veneno, né? Então, se a gente puder partir para uma coisa mais natural, é melhor. Por exemplo, essa é uma bebida excelente principalmente para quem tem problema de estômago, úlcera, gastrite, né? Você vai precisar de um kiwi maduro descascado. Um kiwi maduro descascado, um quarto de melão com casca, um quarto de melão cantalupo. Não sei o que é melão cantalupo, é melão, né? Um quarto de melão com casca, uma banana madura, 5 a 6 morangos. Você vai bater o kiwi e o melão no liquidificador, aí vai virar um suco. Aí você vai colocar a banana e bater até ficar homogêneo. Aí você vem, bota os morangos, bate também, né? Você vai batendo tudo, assim quando ficar aquela massa bem homogênea, você põe num copo alto e beba imediatamente depois de pronto. Então vou repetir aqui. Um kiwi maduro descascado, um quarto de melão com casca, uma banana madura, 5 a 6 morangos. Você bate no liquidificador primeiro o kiwi e o melão, depois você põe o morango, aí depois você põe a banana e vai batendo até ficar bem batidinho mesmo, virar uma espécie de um creme assim meio ralo, né? Aí você põe num copo alto e bebe imediatamente depois de pronto, deve ficar muito gostoso. Isso aqui é sadio demais da conta, né? É uma vitamina milagrosa. Eu todo dia estou tomando aquele suco, né? E eu estou tomando também, que me falaram que é bom, eu estou tomando chá de açafrão. Pelo menos se não for bom, a gente fica marilinho por dentro. Nós estamos aí no Novembro Azul, né, que é o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. E morre muito homem no Brasil de câncer de próstata pelo preconceito de levar a famosa dedada no botão, né? E o Zé Mulato e Cassiano, que são dois caipiras geniais, fizeram uma música brincando para falar de coisa muito séria. Zé Mulato e Cassiano, o Doutor dos Anéis. Alô, pessoal, aqui vai nosso abraço a todos os urologistas do Brasil. É o meu doutor Jonas Camelo. Doutor João Zuclo, nosso abraço. É o Doutor dos Anéis. Firma o dedo. O meu compadre teve um problema na próstata. E o doutor suspeitou de um tumor maligno. Passou pra ele um exame que é benéfico. Mas o compadre não achou lá muito digno. Ele jurou que levaria para o túmulo a virgindade encerrada no sarcófago. O que o doutor passou pra ele achou o cúmulo. Ficou cismado do doutor ser antropófago. É, antro o quê, compadre? Antropófago, compadre. Ah. Antropófago é aquele que come o semelhante. Homem. Nesse caso, que come gente. Tô sabendo. Ele que vem com a estúdio, compadre, com a antropofagagem, que eu vou moer no pau, compadre. Baixa a arma, compadre. O homem quer ajudar o senhor. Ele quer livrar o senhor do mar pior. É, sei não, hein? Ei, hey, compadre, deixa de ser atrasado. Vira o anel e larga de churumela. É só um exame e um dedo encapado, eu sou. Se o senhor é firme, não vai lhe deixar sequela. Ó, compadre, também só não pode é o senhor, na hora que sair de lá, achar o doutor muito mais ajeitado que quando chegou. Ah, aí o mar não tem cura, não. É, você foi bom, compadre, então eu vou também, uai. Compadre, faz o seu PSA bem rápido. O quê? Para medir o seu antígeno prostático. Antígeno? Se acaso for cair na malha urológica, complicou, ué. Verá que o doutor é intersimpático. Que dia! Faça logo desse jeito mórbido, porque a sua vida está no ápice. Só tem difícil. É bem melhor ser aparpado vivo, vívido, credo, do que um machão tendo o seu nome numa lápide. Ai. Que tal, compadre? Aqui já é compadre fulano de tar, muito macho. É, e burro demais. É, porque é melhor uma dedada num buraco feito pela natureza, compadre, sem problema. É.

bebendo e deprimido por causa dessa tal de mulherada que a gente ama. Ajude eles também, cigana. Boni Beluco, conversa de cigana, pro Gilmar Ramalhete de Alta Floresta, no Mato Grosso. Cleito, escutava seu programa pela Rádio Nacional da Amazônia e agora estou te ouvindo pela internet. Meu amigo, eu tive aí em 1982, a cabeça tá boa ainda, viu? Ó, eu, Chico Rei Paraná, tia, saudosa tia Leninha e o palhaço Ventania. Nós fizemos um show no CRAF, no Clube Recreativo Alta Floresta da família Bonetti. Foi tanta gente que não coube dentro do clube, tivemos que transferir e fazer o show lá na quadra. Né? Juntou gente que nós ficamos de 2 da manhã até 6 horas da manhã só desamassando o dinheiro para contar. Foi bom demais. Música nova de Rick e Renner. Você faz meu coração. Quantas vezes eu sonhei, eu não sabia onde estavas, e mesmo assim te procurei. E com a força do meu querer, eu te esperei chegar. Ai, juro que nunca quis saber a hora e o lugar. A solidão fazia perguntas pro meu coração, enquanto eu seguia pegadas na escuridão. Agora você vem, acende, acende a chama da minha paixão. Você faz o meu coração vibrar, vibrar de amor. Você faz o meu coração cantar, cantar o amor. Você faz o meu coração vibrar, vibrar de amor. Você faz o meu coração cantar, cantar o amor. Nos meus sonhos, e quantas vezes eu sonhei, eu não sabia onde estavas, e mesmo assim te procurei. E com a força do meu querer, eu te esperei chegar. Mas juro que nunca quis saber a hora e o lugar. A solidão fazia perguntas pro meu coração, enquanto eu seguia pegadas na escuridão. Agora você vem, acende, acende a chama da minha paixão. Você faz o meu coração vibrar, vibrar de amor. Você faz o meu coração cantar, cantar o amor. Você faz o meu coração vibrar, vibrar de amor. Você faz o meu coração cantar, cantar o amor. Rick Renner, você faz meu coração. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo Zé dos Passos está convidando para nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, a comemoração do Dia da Consciência Negra na Escola Estadual Barreira dos Índios, na comunidade quilombola Bom Jardim da Prata, em São Francisco, nas Minas Gerais. Vai começar às 9 horas da manhã, vai ter palestra, apresentações culturais, folia de São Sebastião, ladainha de Nossa Senhora do Rosário em latim, capoeira, dança do carneiro, cantiga de roda, dança afro, mostra de artesanato vivo, comidas típicas da região, biografias de personalidade da comunidade. Vai ser uma festa muito bonita e vocês estão todos convidados aí, não só de São Francisco, o pessoal da região aí, né, para participar do Dia da Consciência Negra neste dia 20, nesta quinta-feira, lá no Quilombo Bom Jardim da Prata, em São Francisco, nas Minas Gerais. Você que está de aniversário hoje, eu vou pegar uma oração aqui para dedicar a você. Quero desejar também que você tenha muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde. E eu vou aproveitar essa oração. O povo anda no nervoso. Você já reparou? Qualquer coisinha está brigando. Dentro de casa, a mulher fala com o marido, ele não tem paciência. O marido fala com a mulher, ela também não tem paciência. Ninguém tem paciência. O povo... Eu sei porque eu também estou sem paciência. Porque sabe o que é? A gente fica inventando necessidade que a gente não tem e depois a gente fica correndo atrás para resolver problema que o problema não existiria se a gente não tivesse inventado ele. Essa é a verdade, né? Então o povo, qualquer coisinha está brigando, na rua, um buzina, o outro já desce com um pedaço de pau na mão e sai. Tá feito. Então a oração de hoje, calma, é o título da oração, viu? Calma, calma, calma. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie por alguns instantes para pensar. Se o motivo é alguma doença, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é a enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, pronta para explodir. Se você perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa antipática para os outros amigos. Se você deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é puro desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você os amigos. Se você praticou um erro, o desespero é uma porta aberta para faltas ainda maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a ser alcançado. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o princípio da solução. Amém. Você tava precisando dessa, hein, compadre? Você também, hein, compadre? Você dando nervosia, pai. Calma, calma, gente, calma. Calma, como dizia a mãe do meu amigo Luiz Alberto, é no balançado da carroça que as abóboras se ajeitam. No fim dá tudo certo, tá bom? O avô do João, no tempo da Jovem Guarda, Cleiton Aguiar, sem seu amor. Esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem

Olinto é o xerife verde, o homem que planta árvore lá em Conceição do Araguaia. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. É a frase irretocável do programa de hoje. É verdade, porque você pode perder a batalha e ganhar a guerra, né? Agora, se você desistiu, pronto, aí você está definitivamente derrotado. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Nani Luca. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Nesta sexta-feira tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou receber o senador Cristóvão Buarque, um homem de uma inteligência rara, né? Um homem que dá gosto a gente conversar com ele. Você vai gostar dessa entrevista. Uma hora de papo a gente falando sobre o grande tema da vida dele, que é a educação, mas nós falamos sobre muita coisa, sobre política, né? Ele contou da relação dele com o Lula, quando ele foi ministro, que ele foi demitido por telefone pelo Lula e tal. Foi uma prosa muito interessante que você pode assistir. Se você já tiver aí, nós estamos agora lá em Boa Vista, em Roraima, estamos também em Macapá, lá no Amapá, né? Mais 20, são 24 capitais agora que recebem o sinal direto da Rede Brasil de televisão. Mas você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site rbtv.com.br. Toda sexta-feira e todo domingo, às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Nani Luca, Tô Louca. Tô louca, louquinha, doidinha por você. Tô louca, louquinha, maluca pra te ter. Tô louca, louquinha, doidinha por você. Tô louca, louquinha, maluca pra te ter. Eu me apaixonei, fiquei parada. Quando aqui você chegou, fiquei toda assanhada. Quando você me olhou, pedi então seu telefone. E você me mandou, enviei um WhatsApp assim: quero você, meu amor. Tô louca, louquinha, doidinha por você. Tô louca, louquinha, maluca pra te ter. Tô louca, louquinha, doidinha por você. Tô louca, louquinha, maluca pra te ter. Eu me apaixonei, fiquei parada. Quando aqui você chegou, fiquei toda assanhada. Quando você me olhou, pedi então seu telefone. E você me mandou, enviei um WhatsApp assim: quero você, meu amor. Tô louca, louquinha, doidinha por você. Tô louca, louquinha, maluca pra te ver. Tô louca, louquinha, doidinha por você. Tô louca, louquinha, maluca pra te ter. Louquinha, doidinha por você. Tô louca, louquinha, maluca pra te ter. Tô louca, louquinha, doidinha por você. Tô louca, louquinha, maluca pra te ter. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Nani Luca, Tô Louca. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993.